Humani. Capítulo 13. A liberdade da ressurreição. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. 2 Coríntios 3, verso 17. A fé no atual estado ressurreto de Jesus carrega consigo implicações transformadoras para a dura e áspera rotina da vida diária. Prenamani. O Espírito é o presente de Páscoa de Jesus Cristo. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." E com isso soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo." João 20, verso 19. Nas traduções mais antigas de 2 Coríntios 3, verso 17, o próprio Jesus ressurreto é chamado pneuma, espírito. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. O atual caráter ressurreto de Jesus como Espírito que dá vida significa que posso enfrentar qualquer coisa. Não estou sozinho. Oro também para que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, contando não com minhas reservas limitadas, mas com o poder ilimitado do Cristo ressurreto, posso encarar não apenas o impostor e o fariseu, mas mesmo a possibilidade de minha morte iminente. Nossa esperança está inseparavelmente relacionada com a percepção consciente do atual estado ressurreto. Como o Espírito do Senhor ressurreto que dá vida manifesta-se em dias difíceis, em nossa disposição de permanecer firmes, em nossa recusa de fugir e nos esconder num comportamento autodestrutivo, o poder da ressurreição capacita-nos a entrar num confronto selvagem, com emoções indomadas, a aceitar a dor, por mais atroz que possa ser. E durante esse processo, descobrimos que não estamos sós, que podemos permanecer firmes na consciência do atual estado ressurreto e assim nos tornarmos discípulos mais plenos, mais profundos, mais ricos. Esse mistério, Cristo em vocês, é a esperança da glória. Colossenses 1, verso 27. A esperança sabe que se forem evitadas as grandes provações, grandes feitos permanecem por fazer e aborta-se a possibilidade da alma ser grande. O pessimismo e a derrota jamais são fruto do Espírito que dá vida, mas antes revelam que não estamos conscientes do atual estado ressurreto. Quando a tragédia faz sua aparição não desejada e ficamos surdos para tudo, a não ser para o grunhido de nossa própria agonia, quando a coragem sai pela janela e o mundo parece hostil e ameaçador, é a hora do nosso próprio Getsêmani. Nenhuma palavra, por mais sincera que seja, oferece conforto nem consolação. A noite é má. Nossa mente está entorpecida, nosso coração vazio, nossos nervos esfacelados. Como sobreviveremos à noite? O Deus de nossa viagem solitária não dá uma palavra. Ainda assim, nessas que são as mais desesperadoras provações de nossa existência humana, pode acontecer de sentirmos, ultrapassando toda a explicação lógica, uma mão com marcas de pregos segurando a nossa. Conseguimos, como escreveu Etienne Rollinson, a judia holandesa que morreu em Auschwitz em 1943, salvaguardar aquele pequeno fragmento de Deus dentro de nós e não dar lugar ao desespero. Sobrevivemos à noite e a escuridão abre caminho para a luz da manhã. A tragédia altera radicalmente a direção de nossa vida, mas em nossa vulnerabilidade e incapacidade de nos defender, experimentamos o poder de Jesus em seu atual estado ressurreto. Sem o Cristo ressurreto, num mundo sem significado, um mundo de fenômenos em mutação, um mundo de morte, perigos e escuridão, um mundo de uma inutilidade inexplicável, nada é interligado, nada vale a pena fazer, pois nada perdura. É tudo som e fúria, sem uma importância fundamental. O enigma sombrio da vida é iluminado em Jesus. O significado, o propósito e o alvo de tudo que nos sucede e o modo de fazer que tudo vale a pena só podem ser aprendidos com o caminho, a verdade e a vida. Viver consciente do Cristo ressurreto não é uma busca fútil para o entediado e solitário, nem um mecanismo de defesa capacitando-nos a enfrentar a tensão e a tristeza da vida. É a chave que destranca a porta da percepção do significado da existência. Todos os dias, o dia todo, estamos sendo reformados segundo a imagem de Cristo. Tudo o que nos acontece é projetado para esse fim. Nada que exista pode existir fora dos limites de sua presença. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Nele, nada é irrelevante, tudo adquire importância. Tudo o que é passa a existir no Cristo ressurreto. Todas as coisas, grandes, pequenas, importantes, sem importância, distantes e próximas, têm seu lugar, seu significado e seu valor. Por meio de uma união com Ele, nada é desperdiçado. Nunca há um momento que não carregue importância eterna, nenhuma ação que seja estéril, nenhum amor que não seja experimentado e nenhuma oração que não seja ouvida. Abba, obrigado por estenderes tuas mãos com as marcas dos pregos e por andares comigo em todos os lugares escuros. Obrigado por me fazeres crescer rumo a uma caminhada mais plena, mais profunda, mais rica contigo, como discípulo de Jesus Cristo. Amém. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos 8.